Produção e mixagens é dele, DJ Marcelo, o Mega Playboy. Toma essa concorrência. Está separado, eu e você dormindo cada um pro lado. Faz tempo que a gente já nem faz amor. Faz tempo que você já não me olha mais daquele jeito, e tudo que eu faço você vê defeito. Faz tempo que eu deixei de ser o seu amor. É melhor parar e conversar. Vou curtindo falo do Marajó. Pra que ficar fingindo assim não dá. Eu e você faz tempo que acabou. No novo búfalo do Marajó, a evolução que agora chegou, com DJ Darlan, Josias e Rafael, fazendo você dançar. Vou encontrar outro amor. No novo búfalo do Marajó, a evolução que agora chegou, com DJ Darlan, Josias e Rafael, fazendo você dançar. Vou encontrar outro amor. Aí, Marcelo! Pra cima! Põe essa galera pra dançar! Banda, açaí e pimenta! Ai, tá dedo, hein? Faz tempo que a gente vive junto, mas tá separado. E você dormindo cada um pro lado. Faz tempo que a gente já nem faz amor. Faz tempo que você já não me olha mais daquele jeito, e tudo que eu faço você vê defeito. Faz tempo que eu deixei de ser o seu amor. É melhor parar e conversar. DJ Marcelo. DJ Marcelo. O Playboy sacudindo e balançando o mundo inteiro. Baixar Melody.com. O seu novo site de Melody 2015. Hoje tem muito arrocha aqui em Belém do Pará. Toda a galera vai dançar com a carroça da saudade. Venha curtir e namorar. Tem arrocha e muito brega, sei que você vai gostar. Seus DJs arrebentam, pois são o maior sucesso do estado do Pará. Faz um chifrão com a carroça da saudade, vai bater seu coração. Faz um chifrão, venha pra aparelhagem que arrasta o povão. Adilson Ribeiro, o novo som do brega. DJ Marcelo, o Play Boy, mostrando todo o seu talento e tocando os ritmos que a galera gosta de ouvir. Hoje tem muito arrocha aqui em Belém do Pará. Toda a galera vai dançar com a carroça da saudade. Venha curtir e namorar. Tem arrocha e muito brega, sei que você vai gostar. Seus DJs arrebentam. Você não sabe, não sabe. sabe de mim. Você duvida do meu sentimento. Diz que sou insensível de pedras ou coisas assim. É, você não sabe da minha tristeza. Você não sabe, não sabe de mim. Diz que não ligo pro teu sentimento. Te adoro e que te quer, que às vezes chora, se desespera e só você não vê o grande amor que sinto por você. Banda Vírus Musical e DJ Paulinho Boca de Cantor. O mais top DJ do estado do Pará, DJ Marcelo, o Playboy, fazendo o povo da terra vibrar. Quem é você pra dizer o que diz por aí? Pra julgar o que sinto no fundo do meu coração. É, você não sabe da minha tristeza. Você não sabe, não sabe de mim. Você duvida do meu sentimento. DJ Marcelo, DJ Marcelo, Playboy, sacudindo e balançando o mundo inteiro. Quantas vezes você me ligou, chorando, me pedindo pra voltar, mas eu subestimei o seu amor. Você parar de me ligar. E agora que você não liga mais, eu estou sentindo saudades de quando você vinha atrás. E agora que você me esqueceu, o jogo se reverteu. Se hoje estou sofrendo, de tudo sou eu. Volta pra mim, sem você tá tão ruim. Eu preciso te dizer, sem você não sei viver. Volta pra mim, sem você tá tão ruim. Eu preciso te dizer, sem você não sei viver. Marcelo, o Play Boy, mostrando todo o seu talento e tocando os ritmos que a galera gosta de ouvir. Trio das aparelhagens. Bota pressão, meu DJ! Dale, meu Playboy! Quanto mais eu me vejo em você, encontrar. Desperta um beijo com desejo. Te rouba na luz do luar. Beijo de hortelã. Mordisca teu sonho de amar na luz da manhã. Te rouba na luz do luar. Beijo de hortelã. Teu sonho de amar na luz do amanhã. Vem pra mim, na minha. Vem pra mim, na minha. Baixar Melody.com, o seu novo site de Melody 2015. Trio das Aparelhagens. Vamos lá, Playboy. Bota essa galera pra dançar. Bora pra cima! Quanto mais eu me vejo em você, mas eu guardo em segredo a vontade de dizer que é maior o que há em meu coração. Somos diferentes porque temos criatividade. Somos diferentes porque temos criatividade. Não nos igualamos às mesmices de sempre. Este é o CD produzido e mixado pelo Top DJ Paraense, DJ Marcelo Playboy. Coração a ti.

você me magoou, meu coração você quebrou e me deixou tão triste assim sem ter você. Se eu te fiz alguma coisa que te ofendeu, me perdoe, eu te prometo que aconteceu. A situação entre você e eu. Alô, Priscila Russo, é uma alegria cantar com você. É isso aí, meu amigo Jorginho Gomes. Agora é comigo, hein? Não sei porquê, me magoou, meu coração você quebrou e me deixou tão triste assim sem ter você. Me magoou, meu coração você quebrou. Já faz mais de uma semana que eu não escuto a sua voz. Telefone já não toca mais. Se você tá louca, tá querendo saber do meu paradeiro e orgulhosa, você não me liga. Sei que te amo, mas não vou dar o meu braço a torcer. O pecado não foi meu e quem chorou fui eu. Se tivesse me ligado, me pedindo pra voltar, não estaria ligando pra minha mãe pra me procurar. Mamãe, se ela te ligar, fala que eu tô na bebedeira a noite inteira. E se ela perguntar pra você com quem eu tô me envolvendo, fala que eu casei com a curtição e tô bebendo. Fala pra ela, não precisa me ligar, que já tão me olhando e não tem hora pra chegar. Sacudindo e balançando o mundo inteiro. E já faz mais de uma semana que eu não escuto a sua voz. Telefone já não toca mais. Se você tá louca, tá querendo saber do meu paradeiro e orgulhosa, você não me liga. Sei que te amo, mas não vou dar o meu braço a você. O pecado não foi meu e quem chorou fui eu. Se tivesse me ligado, me pedindo pra voltar, não estaria ligando pra minha mãe pra me procurar. Mamãe, se ela te ligar, fala que eu tô na bebedeira a noite inteira. E se ela perguntar pra você com quem eu tô me envolvendo, fala que eu casei com a curtição e tô bebendo. Fala pra ela, não precisa me ligar, que já tô me olhando e não tem hora pra chegar. A pop sem ela empina o bumbum. Bota pressão, meu DJ! Gol! Na pop sem ela empina o bumbum. Bora pra cima! Banda Megatim. Domingo de tarde, vou no orelhão pra ligar pras novinhas. Chama pra dar um rolê pela cidade, o rei da cacimbinha, desde a época do cruzeiro. Eu sou por ostentação, eu só bebo 51, mas na conta tem 1 bilhão. Sou o rei da cacimbinha, meu nome é Johnny Falcão. E bota meu DJ pra torar do paredão. Na pop cena empina o bumbum. Música.